cotidianas da Drix. Hoje, aqui, tô sozinha com vocês hoje, por uma razão, né? A gente já avisou nas redes sociais que o Feminino News, para a gente conseguir mais conteúdo, falar de mais coisas legais para você, para vocês, vai ser quinzenal, ok? Porque lá a gente fala de muita coisa, né? A gente fala de música, a gente fala de novelas, de programas de TV. Só que no Cotidianas da Drix, a gente vai continuar com esse ritual de toda terça. Porque a gente sempre tem muita coisa para falar sobre séries. Quem acompanha e é série maníaca, geek, completamente nerd como eu, sabe disso, né? Então, toda terça a gente tem um encontro marcado aqui. Nas terças-feiras que coincidirem com o Feminino News, o Cotidianas estará inserido no podcast grandão, como sempre. Certo? Explicado? Então, a gente já começa falando, óbvio, né, do fim da sétima temporada de Game of Thrones. Eu achei muito bacana um texto de Patrícia Kogut, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, né? Ela fala que ela tem um grupo de jornalistas, né? E que eles falam muito sobre tudo que acontece na TV, obviamente, que é com que ela trabalha. E falando de viradas, o dia ontem foi delas no Game of Thrones, né? Ótimo. Óbvio, né? Gente, é o seguinte. Ela fala do grupo e tal, aí fala... não sabemos quem eles são, né? Só que esclarecem os pontos mais inexpugnáveis da história. Entre uma e outra conjectura aflita, alguém sempre apela. Pergunta aos nerds, Mariana. Quisemos saber deles. É um caso de incesto? O que Tyrion terá dito a Cersei para convencê-la tão rapidamente a fazer uma aliança com os inimigos? Os nerds sabem muito, são uma espécie de universitários do extinto Show do Milhão de Silvio Santos. Anteontem, por exemplo, eles disseram o olhar enigmático de Tyrion ao notar que Jon Snow e Daenerys estavam na cama. São oráculo e tanto. Com certeza, isso aí eu tenho que falar que eu tinha notado. Tanto interesse e discussão se justificam amplamente. O episódio foi um dos melhores da temporada. O desfecho redimiu todas as concessões à água com açúcar feitas na semana anterior. Houve truques, mas todos eles eficientes. Sansa parecia ter caído na armadilha do Mindinho, mas não era nada disso. Na hora H, a aliança dos Stark se mostrou férrea. A cena da guinada se desenrolou de forma eletrizante. Em seguida, Cersei primeiro irredutível, depois aparentemente aberta a acordos, estava mais Cersei do que nunca, cruel, fria, ambiciosa e mentirosa. Já Jon Snow não decepcionou, deu provas de que mantém a pureza e as boas intenções. Finalmente, Daenerys, como sempre, entrou em cena de forma dramática, voando. A tensão subiu quando chegou a vez dela de falar. Esse é um dos efeitos da presença da Mãe dos Dragões. Todos param para ouvi-la. Os mortos-vivos foram uma presença incorpórea até o momento final, com um espetacular ataque à muralha. A queda do paredão deu início a uma das dinâmicas dessa dramaturgia. Demolição e reconstrução. Vamos ver como isso acontecerá. Agora é esperar 2019 para tremer com a guerra entre vivos, mortos e dragões. GOT encerra a sétima temporada com mais força do que nunca. Isso foi a coluna da Patrícia Kogut, que eu achei super bacana e tem algumas coisas para falar aí em cima. Gente, a virada de Cersei, óbvio que foi linda, né? Ela não pode, ela não pode ser uma pessoa boazinha no final. Eu achei ridículo ela ter aceito. Só que, na minha opinião, ela entrou em um acordo estranho aí com o irmão, com o menino baixinho. Acho que vai vir alguma coisa aí, sabe? Porque vocês lembram que a primeira coisa que Tyrion perguntou, acabou a cena ele perguntando: você está grávida? Não. Perguntando não, afirmando, você está grávida, né? Então, não sei. Aquele olhar que ele deu para Jon Snow entrando no quarto da Mãe dos Dragões, também, óbvio que vem coisa por aí, certo? Game of Thrones é como uma amiga sempre fala para mim. Você tem que ficar atenta a todos os detalhes. Tanto que, quando falaram da coisa da familiaridade de Jon Snow, eu hesitei, é irmão ou é sobrinho? Eu realmente me perdi, né? O sobrinho, eu vou ter que dar uma dar uma ida lá atrás, porque sobrinho, eles têm a mesma idade praticamente. O irmão de Daenerys não era tão mais velho que ela. Então eu não sei se cola essa história de sobrinho para mim. Eu preferia que fossem irmãos, seria muito mais interessante. Mas também tenho que levantar a virada do Theon, né? Que foi muito legal. Naquela hora a gente entende porque um cara para que um cara serve sem o pênis, né? Porque umas 400 cotoveladas depois o cara só riu e deu uma pregada na cara do outro e foi atrás de sua irmã Yara. Né? Eu achei que foi bem bacana aquela virada do Theon. A Sansa até que enfim tomou vergonha na cara. E a gente fica esperando. Não foi batido ainda o martelo entre 2018 e 2019, mas está mais para 2019. Até porque vai ser uma guerra absoluta, né? Tanto que o irmão, né? Eu sempre esqueço os nomes, vocês já sabem. O irmão de Cersei acabou indo embora, né? Para se juntar, né, para a guerra final lá. Agora, não sei o que acontece, né? Óbvio que ninguém sabe. Eu tô aqui em cólicas até 2019, quiçá 2018. De qualquer forma, Jon Snow tem um parentesco com Daenerys. É legal? Sim, é legal, né? Mas podiam ser irmãos. Eu aqui acho que isso aí ficou meio chato para mim. E eu quero entender como é que um irmão tão pouco mais novo, perdão, tão pouco mais velho que ela conseguiu colocar, porque eles têm praticamente a mesma idade, né? Colocar os dois no mesmo patamar aí, né? Esperemos, mas foi incrível e o grande barato da história também vai quando tiver essa guerra aí na última temporada. É que todos os mortos da muralha, se algum resistiu, né, não sei, todos estão mortos, são amigos de Jon Snow, né, entre aspas. Como é que vai ser isso, né? Ter que matar de novo. Já tá, o cara tá morto, mas, né, enfim, vai ficar a cara do homem ali. Incrível a cena final, o dragão, tudo lindo. Esperemos. E Mulheres Espetaculares, quadro do Esporte Espetacular, vai ganhar uma nova janela de exibição e virará programa. A apresentadora Juliana Sana comandará 8 episódios de 24 minutos no GNT. Eles são feitos de material inédito, gente. Muito legal isso. Vanessa Gerbelli, no ar atualmente em Novo Mundo, terá um importante papel em DAS, Divisão Antissequestro, série dirigida por Vicente Amorim, que vai ao ar no Multishow. Ela será casada com um deputado, que vai fazer o Dalton Vig, e não compactuará com atos escusos nas práticas políticas. Graças a Deus, Vanessa Gerbelli num papel bacana, né? Porque em Novo Mundo, sinceramente, não tá legal. E ela é uma ótima atriz. Murilo Rosa será o protagonista da série que a Fox prepara sobre o campeonato de Vale Tudo Rio Heroes. O ator interpretará Jorge Pereira, lutador de jiu-jitsu e um dos criadores da competição. O programa, com direção artística de Michael Chmerkov, terá 5 episódios. Priscila Fantin viverá uma lutadora na série produzida pela Mixer. As gravações rolam em Sampa. O projeto tem consultoria do próprio Jorge e do também lutador Rogério Garbim. Gente, a muralha caiu, derrubada pela fúria do Rei da Noite. A gigantesca construção que por 8 mil anos protegeu Westeros dos pesadelos gelados do extremo norte veio abaixo, inaugurando uma nova era para os Sete Reinos. E agora só existe uma guerra que importa: a dos vivos contra os mortos. Reviva os eventos que mudaram a história de Westeros em 11 de dezembro, com a chegada da sétima temporada em Blu-ray e DVD. Recordista de audiência, a sétima temporada também chega em boxe único, tá? Já com as temporadas completas de 1 a 7, gente. Só dá uma olhada aí no seu local de compra preferido. A Cinearte Filmes divulgou o trailer de Esta é Sua Morte, o Show. Na direção do longa, temos Giancarlo Esposito, o Gus Fring de Breaking Bad e Better Call Saul. E o elenco é repleto de nomes da TV, incluem Josh Duhamel, Famke Janssen, que não dá certo em nada, né? Gente, só X-Men para Janssen. Sarah Wayne Callies, James Franco, que também não sei o que que se deu para ele sair de filmes bacanas, né? Caitlin Fitzgerald, além do próprio Esposito. Na desenfreada busca por audiência, Adam Rogers cria um reality show macabro e inédito na TV. Com regras rígidas e brutais, o programa leva os participantes a ultrapassarem qualquer limite da ética e dos valores humanos para alcançar seus objetivos, até mesmo cometer assassinato ou suicídio. O filme estreia no dia 21 de setembro. A quarta temporada de Transparente só será lançada no mês que vem, mas a Amazon está mais confiante, ou Amazon, como todo mundo fala, está mais confiante do que nunca no futuro de sua série mais aclamada, rejeitada pela Netflix, né? Diga-se de passagem aí. Indicada a inúmeros Emmys na premiação deste ano por causa de sua terceira temporada, ela foi renovada mais uma vez e a família Pfeffman voltará às telinhas para um quinto ano. Nós estamos extremamente gratos à Amazon Studios pela confiança e apoio contínuos e ao nosso público pela terna acolhida da família. Nós estamos ansiosos por mais uma temporada de comédia e drama, de amor e esquisitice, Deus e sexo, a serviço da comunidade e em busca de paz, alegria, liberdade e direitos humanos para todos, declarou Jill Soloway, as Delícias da Tarde, criadora do seriado. Maiores informações ainda não foram divulgadas, mas as gravações devem começar ano que vem e a quinta temporada provavelmente será lançada no segundo semestre de 2018, como costume para o seriado. Quem não viu, por favor, acha aí, porque é muito legal. Vejam as outras temporadas, tá? Anteriores. Styles e Derek aparecem reunidos com Scott, Lydia e Malia nas imagens inéditas divulgadas pela Entertainment Weekly. A má notícia para vocês é que essas fotos são do episódio final da sexta temporada, também conhecido como o último da série. Em entrevista para a publicação, o criador Jeff Davis falou que os outros retornos estão garantidos nesse capítulo final, como Kate, Jackson e Jackson e Ethan, perdão, trouxemos todo mundo de volta, exceto por aqueles que morreram, infelizmente, lógico, né, gente? Abre aspas minhas aqui. Claro, né? Durr. Tentamos criar um final que pareça certo para o público e para os personagens. Com 50 minutos de duração, o último episódio de Teen Wolf vai ao ar dia 24 de setembro na MTV norte-americana. Vale dizer, eu até coloquei no meu Twitter, como é ruim sem o Styles, né? A quinta temporada já não veio boa com aqueles cavaleiros de faroeste que apareciam do nada. Já não veio boa. Até a quarta temporada, lindo. Quinta, essa sexta, então, tá um embrólio, tá um, sabe, sem styles, fica muito, muito. Então, Scott perdeu aí a química que tinha, né, com styles. O Dylan O'Brien. Começou a contagem regressiva para a estreia de American Horror Story Cult, e com isso começam a ser desvendados certos mistérios. Em evento especial para a imprensa norte-americana, Ryan Murphy revelou que Evan Peters vai interpretar vários líderes de um mesmo culto. Nos dias de hoje, ele é o fictício Kai, mas também será Charles Manson, Jim Jones, Dave Koresh e Andy Warhol. Lena Dunham fará uma participação especial relacionada com o último nome dessa lista. Ela vai encarnar Valerie Solanas, a feminista radical que tentou assassinar o Orwell em 1968, nos flashbacks do sétimo episódio da temporada. Essa parte da história vai abordar a raiva feminina no país. Solanas falou para as mulheres matarem todos os homens, pois só assim você poderia chegar ao poder, contou Murphy. Já o papel de Emma Roberts será uma âncora de jornal de Michigan, que é promovida no lugar da personagem de Adina Porter. O motivo? Ela é superficial e capaz de fazer qualquer coisa para sobreviver. Por fim, o produtor explicou como Cult se relaciona com as eleições norte-americanas. Abre aspas. Não é sobre Donald Trump ou Hillary Clinton. É como alguém pode usar o vento para subir ao poder. Usar as vulnerabilidades das pessoas, seus medos, ao sentir que o mundo está pegando fogo. É a ascensão de um culto durante uma sociedade dividida. Fecha aspas. Parece que vai ser legal. Vamos ficar de olho. A produtora executiva de Arrow, Wendy Merrill, comentou sobre o misterioso vilão vivido por Michael Emerson, o Ben de Lost e o nerd de Personal Interest. acho que é isso o nome, agora esqueci porque acabou. Segundo ela, o antagonista dele não será muito diferente dos já vistos na produção. Esse personagem é de algum modo semelhante ao que outras pessoas já interpretaram no passado, mas tivemos muitas conversas com ele sobre como fazer diferente e quais elementos ele poderia trazer para o personagem. O que já viram na interpretação dele, segundo o Andy, é incrível. Abre aspas, é um sonho trabalhar com ele. Acho que está fazendo um trabalho fantástico. Vimos um pouco dos seus episódios e está simplesmente ótimo. Ele é um ator sutil, discreto, e isso traz uma energia diferente para o set, fecha aspas. O sexto ano de Arrow terá paternidade como tema recorrente, eu já falei isso aqui para vocês. Oliver Queen retorna à vida de William Clayton, seu filho. A série retorna em 12 de outubro nos Estados Unidos, enquanto no Brasil o canal Warner se encarrega da transmissão em data a ser definida. Era apenas questão de tempo, sobretudo para um personagem como Lord Baelish, mestre do caos e das armações, Mindinho se foi durante a essa sétima temporada, né? E foi uma das peças mais marcantes de Game of Thrones. Sempre à espreita, nas sombras, ele arquitetou, no mínimo esteve envolvido com algumas das principais reviravoltas que a história já proporcionou. A sua ligação com Catelyn Stark e Lysa Arryn estendeu a sua obsessão até Sansa e foi também o que decretou seu fim. Aidan Gillen é um ator de poucas palavras. Dificilmente ele dá entrevistas, mas conversou com a Entertainment Weekly para repercutir o seu adeus à série. Apesar de já imaginar há um tempo que a sentença de Mindinho seria executada por Arya, o ator havia sugerido a possibilidade de uma entrevista concedida em 2015. Gillen confessou que o momento tem um impacto emocional forte justamente, pelo envolvimento de Sansa. Ele disse: há mais sentimentos por Sansa do que deixei claro no passado. Fica óbvio, é uma despedida emotiva e é uma posição humilhante para se ocupar. Ele está novamente nessa posição humilhante que tem sido o que o conduz. A rejeição de Catelyn Stark, a humilhação de Brandon Stark, o irmão mais velho de Ned. E ele é colocado novamente naquela posição. Mas apesar de deixar a série, o ator revela que ficou satisfeito com a entrega do personagem. Afinal de contas, disse ele, é melhor morrer no final da temporada com um bom arco do que no início do episódio 2. Sabe, eu fiz muito bem, o personagem fez muito bem, eles precisavam diminuir o elenco, não é um problema de verdade, o final é onde acontece, não fico pensando além disso. E foi bem bacana a morte dele mesmo. Com o fim da sétima temporada de Game of Thrones, a série mais popular da atualidade começa a se encaminhar para seus últimos momentos. Enquanto o oitavo ano não chega, é possível continuar apreciando o trabalho de alguns dos protagonistas na televisão. Kit Harington, o Jon Snow, por exemplo, já está prestes a lançar Gunpowder, minissérie da BBC que acaba de ganhar seu primeiro teaser. O outono está chegando. Oh. Em 1605, Robert Catesby, que é o Harrington, tem sua vida tirada de si. Sua esposa morreu, seu nome foi jogado na lama e seus amigos foram torturados e enforcados. Determinado a se vingar do rei Jaime, monarca da Inglaterra e da Escócia, Catesby reúne um grupo de católicos rebeldes e arma o plano de assassinato que ficou conhecido como Conspiração da Pólvora, no dia 5 de novembro. Daí a popular rima Lembrai, Lembrai, o 5 de novembro, no outono daquele ano. Entretanto, a conspiração foi revelada e desbaratada antes de ser concretizada. Esse evento histórico também contou com a participação do mítico Guy Fawkes, figura central da Trama de Vingança, cuja icônica máscara se tornou um símbolo de diversos movimentos políticos que eclodiram recentemente ao redor do mundo. Dividida em três capítulos, a minissérie da BBC também conta como Liv Tyler. Conta com Liv Tyler, Mark Gatiss de Sherlock e Peter Mullan de Ozark no elenco. Também escrita por Ronan Bennett, Inimigos Públicos, e Gunpowder ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Mas, como sempre, Zé das Neves continua Zé das Neves, só que em outra roupinha. A atual saga de Pokémon Sun and Moon terá o retorno de dois personagens clássicos do anime nos capítulos dos dias 14 e 21 de setembro. Ao viajar para a região de Kanto, Ash encontrará ninguém mais que Misty e Brock. Por enquanto, ainda não se sabe se os personagens aparecerão outras vezes no anime, nem qual será o papel deles na trama dos episódios. Vale lembrar que a saga está rolando no Cartoon Network. O revival de Will and Grace, que ganhou novos trailers promocionais, já foi renovado para uma nova temporada antes mesmo da premiere da atual. É nos eventos mais esperados dessa fall season. Eu falo para você, estou aqui em cólicas. Como se o retorno de uma das maiores séries de comédia de todos os tempos não fosse suficiente para nos deixar ansiosos, agora sabemos que Karen terá que lidar mais uma vez com sua arqui-inimiga Lorraine Finster. É que a participação da atriz Minnie Driver, que atualmente está no elenco de Speechless, foi confirmada em um dos novos episódios que começam a ser produzidos essa semana. Para quem não lembra, a personagem foi introduzida como amante do marido de Karen, Stanley Walker, e depois se tornou a enteada de Karen, que se envolveu com o pai dela, Lily Finster, por vingança. Também estão confirmados no elenco Harry Connick Jr., Léo e Ben Platt. Mas, gente, infelizmente, o que eu queria muito, Rosário, Shelley Morrison, não vai reprisar o seu papel. Acho que vai ser uma grande perda para o Will Grace. Rosário era incrível. E ontem, segunda-feira, foi dia de comemorar. O Canal Brasil lançou uma nova programação para o YouTube, com visual e conteúdo renovados. A proposta é de atingir um público mais jovem através de conteúdo exclusivo, como episódios emblemáticos da grade de programação e de produções inéditas, como a volta de Paulo Tienenthaler. Eu nunca sei falar o nome desse rapaz, mas ele é ótimo ator. E a estreia de Lully no Canal Brasil. Abre aspas. O Canal Brasil tem explorado novos formatos para o ambiente digital, com o objetivo de expandir e complementar as novas audiências. O desafio agora é desenvolver conteúdos exclusivos para o YouTube, buscando ampliar o alcance do canal, especialmente junto ao público mais jovem, sempre valorizando o cinema e a cultura com originalidade e reverência, explicou André Sadi, diretor de conteúdo e comunicação do Canal Brasil. Foram semanas de conversa sobre formas, cores, design e aplicações, numa parceria bem sucedida entre o estúdio Tuti do Rio e a direção artística de Fábio Mayumi. A identidade visual do novo canal do YouTube precisava ter uma cara própria, mas sem por isso perder o DNA que faz o Canal Brasil. O Canal Brasil, apontou Dan Hansen, redator de comunicação e branding da Globosat. Junto com a nova página, o Canal Brasil também apresenta seu novo mascote, o BemTV, que funciona como a marca registrada do canal. Ele veio para ajudar o canal do YouTube a alcançar novos voos, destaca o redator. A programação, gente, youtube.com/canalbrasil, será abastecida de segunda a sexta. Nas segundas, o espectador poderá acompanhar episódios na íntegra do Larica Total, desde a primeira temporada comandada por Paulo Tienenthaler, em 2008. As terças serão reservadas para episódios emblemáticos da programação, como Leandra Leal e Lázaro Ramos no Espelho, Marcelo Adnet no Bipolar Show e Selton Mello com Larissa Manoela debatendo o palhaço em O País do Cinema. Nas quartas, a youtuber Lully, do canal Lully de Verdade, irá comentar as principais questões e novidades do cinema brasileiro. Paulo volta às quintas com o Tienenthalks, onde reflete de forma irreverente o impacto da grande mídia nas pessoas. As sextas-feiras são dedicadas à música, com videoclipes de show e números musicais editados de programas exibidos na programação linear do canal. Bacana, deem uma olhada. Gente, Vida Sexual de Las Plantas no Canal Brasil, domingo que vem, dia 3, às 22 horas. A complexidade da mente humana é tema de interesse recorrente na filmografia do cineasta chileno Sebastian Brum. Seu primeiro longa-metragem de ficção, El Circuito de Román, de 2011, discorreu sobre as diferenças entre as memórias afetivas e os fatos da vida de um pesquisador. O assunto retorna ao roteiro de sua mais recente película a partir de um personagem cuja personalidade muda após um trauma craniano ocasionado por um acidente. Vencedor de menção especial na mostra Novos Direitos do Festival de San Sebastián, da Espanha, o drama é estrelado por Francisca Leeuwin, em seu primeiro papel de destaque no cinema depois de atuar em diversas telenovelas locais. Mário Horton, Ingrid Jensen e Christian Jimenez. Bárbara e Guile formam um casal perfeito. A paisagista e o advogado vivem um relacionamento amoroso e ela sonha em engravidar do namorado, ideia sempre postergada por ele, ainda um tanto reticente com relação aos planos paternais. Uma breve escapada para as margens da Cordilheira dos Andes prometia ser uma viagem prazerosa, mas ganha contornos desastrosos depois de um imprevisto. O rapaz sobe em uma rocha para buscar uma flor desejada pela companheira, mas acaba por se desequilibrar e baixa a cabeça ao rolar pedra abaixo. O acidente lhe causa uma confusão momentânea e algumas escoriações, mas não sugere inicialmente algum trauma maior. A queda, no entanto, deixa uma sequela eterna no jovem e ele começa a sofrer constantes mudanças de personalidade. Vale a pena dar uma olhada. Vida Sexual de las Plantas, no Canal Brasil, domingo, dia 3, às 22 horas. É apresentando na madrugada de segunda para terça, às 2, tá? Mas é bom ver logo domingo. porque Madrugada de Segunda para Terça é punk, hein? O elenco de Justiceiro pode ter uma participação surpresa de um super-herói da Marvel. É o que diz o vice-presidente sênior de desenvolvimento, Cebulski, em participação na Asia Pop Comic Con, nas Filipinas. Entre os demais personagens do universo urbano da Marvel na Netflix, o único nome confirmado da primeira temporada de Justiceiro é Karen Page. É possível que um dos defensores também dê as caras, a julgar pela declaração de Cebulski. Ainda sem data definida, Justiceiro chega ao serviço de streaming no final deste ano. Todo mundo sabe que Rachel e Ross foram feitos um para o outro. Quer dizer, é o casal perfeito. E para muitos, o relacionamento é o símbolo do fenômeno Friends, uma das maiores e mais populares sitcoms de todos os tempos. Mas é claro que sempre é uma parcela dos fãs que anda na contramão, né? Recentemente, uma teoria de que Rachel deveria ter ficado com Joey ao fim das 10 temporadas do seriado ganhou Twitter. Estruturada com mais de 100 tweets, a ideia dos fãs chegou aos ouvidos de Aniston, que colocou um ponto final na situação. Disse ela: "Não, não, não. Rachel e Joey não deveriam ter ficado juntos. Eles tentaram. Acho que houve um momento em que Joey e Rachel estavam juntos e isso poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. Sempre foi Ross e Rachel. Realmente acredito que se há uma vida além Friends, eles ainda estão juntos. Não consigo pensar que Joey e Rachel conseguiriam ficar juntos. Acho que era uma conexão mais física do que emocional entre eles. Era uma amizade colorida e eles pararam aí", declarou a estrela em entrevista à revista Elle. Como vocês veem, uma das grandes séries, né, da história, Friends, ainda continua levantando questões. Valor, novo drama militar da CW, ganha data de estreia. Uma unidade de pilotos de helicópteros de elite do Exército dos Estados Unidos, chamada Shadow Riders, Corsários das Sombras, é enviada para uma missão que dá terrivelmente errado. Apenas dois membros da equipe retornam em segurança, subtenente Nora Madani e seu comandante, o capitão Leland Gallo. Nora e Leland se aproximam e logo se descobrem divididos entre dever, honra e desejo. Ainda no elenco temos Corbin Reid, a Maggie de How to Get Away with Murder, como a esposa de um dos militares dados como mortos e que recebe uma ligação inesperada e modificará a vida de Nora e Leland. Valor, estreia na CW dia 9 de outubro. Que Game of Thrones é um sucesso mundial, todo mundo já sabe, a gente já falou muito. E quando algo faz muito sucesso, não demora muito para que atinja outros tipos de mídia. Com a série, chegou a hora de virar uma peça musical. Chegou a hora, talvez seja uma frase falsa, pois a peça já foi exibida no, na costa oeste norte-americana, mas agora ela vai atingir um público ainda maior. Escrita por Steven Brandon e Steven Christopher Parker, a paródia musical não autorizada Game of Thrones, The Rock Musical, será exibida no circuito Off-Broadway, ou seja, em teatros menores dos quais as peças famosas são exibidas, contando uma divertida versão da primeira temporada da série. O musical será exibido no Theater Center em Nova York entre os dias 10 e 29 de outubro, contando com canções que relembram diversos acontecimentos da obra criada por George Martin. E com as polêmicas mais calmas, a CBS decidiu divulgar as principais imagens promocionais de Megan Rat Rogue e Beulah Qualley de Common Ground. Eu não sei se eu falei o nome do rapaz certo, que foram escalados para participar da oitava temporada da série Hawaii Five-O. Megan viverá a Tani Ray, uma salva-vidas que possui um histórico na academia de polícia e fará parte da força-tarefa. Já Qualley viverá Junior Radins, um antigo SEAL que deseja voltar ativo e pede uma oportunidade a McGarrett. A Hawaii Five-O retorna no dia 29 de setembro na CBS. Em entrevista para o The Hollywood Reporter, Charlie Cox confirmou que acompanharemos uma trama baseada no arco Demolidor Born Again, A Queda de Murdoch no Brasil, escrita por Frank Miller. Sim, eu estou falando da nova temporada de O Demolidor. Ao final de Defensores, Demolidor e Elektra são soterrados por um edifício e dados como mortos. Porém, nos últimos minutos, é revelado que Matt sobreviveu e está recebendo cuidados de freiras em um convento. O arco é extremamente importante para o personagem, que terá que lidar com a sua identidade sendo usurpada e lentamente se deixando cair na insanidade para posteriormente lutar por construir uma nova vida para si mesmo. O ponto de destaque está para a possibilidade da introdução de uma nova personagem muito importante. Ao despertar no convento, as freiras começam a chamar por Maggie, e esse é o nome da mãe de Matt nos quadrinhos. Também deve retornar o Rei do Crime, Nuke e Karen Page, que além de já fazerem parte das adaptações da Netflix, são peças fundamentais para o arco dos quadrinhos. Conforme já vimos aí, as filmagens da terceira temporada de Demolidor iniciam, perdão, agora em outubro, com previsão para ir ao ar em algum momento de 2018, tomara que não demore. Gente, Cotidianas acabou por hoje, falei para caramba, terça-feira que vem a gente está de volta com mais novidades, mais notícias sobre séries incorporada Cotidianas, terça-feira que vem, incorporadas no podcast inteiro do Feminino News. Axé, beijo, que assim seja, um cheiro, namastê, porque a gente cerca por todos os lados.